apaixonado do Brasil. Aquele beijo, Rosa Maria, rainha da pisadinha. Sabe cantar? Beija minha boca e eu me entrego tudo. E ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. E ela é casada, mas quer separar. Então deixa seu marido vir me procurar. Eu já sei o que dizer. Suas coisas pode vir pra cá. Sou seu defensor e vou te proteger. E perder meu pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu sou. E perder meu pai, mulher não nasceu pra sofrer. Transmitindo tudo ao vivo, hein, meu brother, no Facebook. Eu faço que ela arrocha e mexe. Sucesso. Beija minha boca e eu me entrego tudo. E ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. E ela é casada, mas quer separar. Então deixa seu marido vir me procurar. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou seu defensor e vou te proteger. E perder o pai, agora ela é minha. Agora é do cara aqui. Você deixou ela sozinha e eu sou me aproveitar. Perdeu, pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou lhe dizer. Você bate e maltratava. Eu faço amor com ela até amanhecer. Puxa, minha banda. Grilo sonorização.